Olá você que sintoniza agora na Rádio Universitária Paulo Freire e na Rádio Universitária FM. Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da UFPE, e este é o segundo episódio da série Para Entender Paulo Freire, em homenagem ao centenário do patrono da educação brasileira. A série é uma entrevista especial, dividida em três episódios, com o professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. O professor Flávio Breiner é autor de mais de 10 livros na área da filosofia da educação, entre eles Para Além da Educação Popular e Nós Que Amávamos Tanto a Libertação, que abordam o pensamento de Paulo Freire. A série apresenta o contexto político em que Paulo Freire viveu, os princípios e os desafios para uma educação humanista hoje. Paulo Freire nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921. Foi educador e filósofo e é considerado um dos mais importantes pensadores da pedagogia no mundo. Publicou dezenas de obras traduzidas em mais de 20 idiomas, foi homenageado em muitos países, recebeu 39 títulos de doutor honoris causa, além de 150 outros títulos honoríficos e medalhas. Em 2012, foi declarado patrono da educação brasileira. Entre as obras dele, a mais importante é o livro Pedagogia do Oprimido. Neste segundo episódio, vamos entender a proposta desse livro, como surgiu o conceito do oprimido como categoria pedagógica e o que é realmente a educação popular. Professor Flávio Breiner, muito obrigada mais uma vez pela sua presença no especial para falar sobre alguns dos temas mais importantes na obra de Paulo Freire. Marina, é um prazer estar aqui nesse segundo encontro, né, sobre a obra e o pensamento de Paulo Freire, e hoje a gente vai falar exatamente como você disse, sobre a emergência do oprimido como uma categoria pedagógica e como é que isso vai permitir a construção de um tipo de educação específica chamada de educação popular. Sobre isso que eu vou falar hoje. Professor, como surge então a obra Pedagogia do Oprimido? Veja, antes de qualquer coisa, acho que a gente precisa discutir o que é que a gente está entendendo por pedagogia, antes de qualquer coisa. Normalmente, quando você abre qualquer manual de filosofia da educação, está lá que pedagogia é a teoria da educação. A educação é entendida como uma prática social, que pode ser formal, informal ou não formal, escolarizada ou não. E a pedagogia seria a teoria que informa esta prática ou que faz com que essa prática seja informada por essa teoria e, por sua vez, reflete sobre aquilo que é praticado e orienta essa própria prática. Então, quando a gente faz um curso de pedagogia, nós estudamos a sociologia da educação, a filosofia da educação, a antropologia, as didáticas, os conteúdos específicos, cujo objetivo é fazer com que a gente tenha uma concepção, ao mesmo tempo técnica e filosófica, do ato de educar. Isso é o que a gente chama normalmente por uma pedagogia. Uma teoria, portanto, da educação. E qual é a origem do termo pedagogia? Essa ideia é relativamente recente, mas a própria palavra pedagogia, que vem do grego, na verdade, ela se referia ao escravo das famílias ricas que conduzia a criança para a escola. A palavra escola ou escolê em grego significa lugar de descanso, lugar de repouso da alma. Veja, portanto, que a escola, originalmente, na sua etimologia, tem nada a ver com o que a gente pensa hoje a respeito da escola. E o escravo que conduzia essa criança chamava-se o escravo pedagogo, ou pedagoguém, que significa conduzir a criança. Então, a palavra pedagogia ainda guarda entre nós essa tradição etimológica. No entanto, para que a gente possa entender o que é uma pedagogia, eu vou precisar modificar um pouco essa compreensão da pedagogia como se fosse uma simples teoria da educação. E, para isso, eu vou precisar, e eu sempre faço isso nas minhas aulas de filosofia da educação, eu vou precisar voltar aqui a uma alegoria muito conhecida, a alegoria da caverna de Platão, que todo mundo que passou um pouco pelos estudos de filosofia ou até de história pode se lembrar, daqui a pouco eu faço uma referência um pouco mais específica a ela, porque é nela onde está, não propriamente nas linhas, mas exatamente nas entrelinhas, nos interditos, nos dois sentidos da palavra, naquilo que Platão não disse, é onde está praticamente a origem tanto da pedagogia quanto da filosofia, ou melhor, da filosofia enquanto pedagogia. O que é que eu quero dizer com isso? No livro VII da República, Platão se refere a uma alegoria chamada Alegoria da Caverna. Há outras alegorias, a do ponto, a da linha. Mas a Alegoria da Caverna é uma das mais famosas. Nela, alguns homens, todos homens, não há mulheres na caverna. Todos os homens estão prisioneiros dentro da caverna numa posição um pouco, ao mesmo tempo, incômoda e específica. Todos eles estão voltados para o fundo da caverna, com o rosto voltado para o fundo da caverna, e amarrados pelo pescoço. Então, num determinado momento, então, tudo que eles veem, tudo que eles ouvem, que vem de fora da caverna, porque é a vida normal do lado de fora da caverna, e que se projeta no interior da caverna, seja sob a forma do som, seja sob a forma das sombras, eles entendem, porque eles nunca viram outra coisa, eles entendem que aquilo que eles veem, as sombras e os sons que vêm de fora, sejam a realidade. Até que um dia, uma pessoa se liberta, portanto, do seu aprisionamento e vai para fora da caverna. Claro que na passagem entre o escuro e o claro, ele termina se incomodando, isso tem um sentido, se incomodando, os olhos se incomodam um pouco, mas uma vez que ele está lá fora, ele percebe e toma consciência de que ele passara toda a sua vida olhando sombras e confundindo aparência com realidade. Então, depois de fazer esse passeio por aquilo que Platão chama o céu das ideias, ou o mundo das ideias, ele volta para o interior da caverna, e essa volta é importantíssima, porque é exatamente neste momento da volta em que se inaugura a pedagogia. Ele vai lá para frente dos seus companheiros ou ex-companheiros de infortúnio, e diz a eles, então, que aquilo que eles estão vendo ali na parede da caverna não passa de sombras, que eles estão confundindo aparência com realidade. Se estabelece uma discussão bastante áspera e ele termina sendo morto, sendo assassinado. Na verdade, essa alegoria é uma metáfora do assassinato de Sócrates. O filósofo tenta convencer os representantes do povo na Assembleia de que as acusações que lhes são feitas, o filósofo, no caso Sócrates, que as acusações que lhe são feitas de que ele está tentando introduzir novos deuses na cidade e corromper a juventude são falsas, mas ele não consegue convencer os seus acusadores, o tribuno Milito e mais outros, que eu esqueci o nome, e, nesse caso, ele é condenado a beber a cicuta e vai, portanto, morrer. Platão nunca aceitou isso e acusa a democracia de ser o grande assassino de Sócrates. O lugar do filósofo não é no meio da praça pública, não é no meio da multidão, não é no meio da democracia. Mas o problema é o que Platão, como eu disse, o que Platão não diz. E o que é que ele não diz na sua alegoria? Primeiro, ele não diz quem acorrentou aquelas pessoas daquela forma e por qual razão. O que foi que elas fizeram para tentarem acorrentar daquela forma? Não há uma explicação sobre isso. Em segundo lugar, Platão não explica como é que uma pessoa consegue se libertar sozinha das suas cadeias. Terceiro, se eu tivesse naquela situação, assim que eu tivesse me libertado sozinho, a primeira coisa que eu faria seria comunicar aos outros como é que se liberta. Basta soltar o pino, basta, né, acionar o código tal, mas eu explicaria aos outros e cada um que fizesse o que quisesse. Terceiro, uma vez que eu estou fora da caverna, já que eu fui para fora, e uma vez que eu não comuniquei aos outros como é que se liberta, por que é que eu vou voltar para a caverna? Eu podia permanecer simplesmente do lado de fora, já que eu não comuniquei aos outros como é que se liberta. Mas eu volto, vou lá para frente, continuo sem dizer a eles como é que se dá a libertação dessas cadeias e digo algo muito estranho para eles, mas que não aparece no texto de Platão. O que eu digo para eles é o seguinte: olha, pessoal, vocês estão confundindo essência com aparência. Mas a única pessoa que sabe disso aqui sou eu. Porque eu sou a única pessoa que conheci a diferença entre o mundo da realidade lá fora e o mundo das aparências aqui dentro. Ao fazer isso, ele estabelece uma dupla clivagem, uma entre os homens e a outra na realidade. Os homens, portanto, estão a partir de agora divididos entre aqueles que sabem, quer dizer, que conhecem a realidade tal como ela é, a realidade em si, e que não confundem essa realidade com as suas aparências. Os homens da episteme, portanto, os homens que conhecem a realidade, e os homens da doxa, os homens da simples opinião, da simples e vulgar opinião, mas também uma fratura na realidade. Agora a realidade está dividida entre a essência, aquilo que faz com que as coisas sejam o que elas são, e a aparência, aquilo que nos enganam. Lembrem-se daquele velho ditado, né? As aparências sempre enganam, que poderia tranquilamente caber na boca de Platão. Ora, é exatamente a partir daí que se inaugura um tipo de discurso chamado discurso pedagógico. O que eu estou dizendo, portanto, é que a pedagogia não é somente uma teoria da prática educacional, social. A pedagogia é um discurso, e um discurso sobre a consciência do outro. E esse discurso sempre atribui qualificativos a esta consciência do outro, dizendo que essa consciência é uma consciência negativa. Ela é insuficiente, você é analfabeto, você é inconsciente, você é alienado, você é... Consciência ingênua é o termo de Paulo Freire. Você é analfabeto, você é despreparado, você ainda não atingiu os patamares elevados da moral ou da consciência intelectual. Quer dizer, para que eu possa me entronizar como pedagogo, eu preciso nomear a consciência do outro como uma consciência insatisfatória ou precária, sem o que eu não posso chamar, nem convencer, e muito menos legitimar o outro como participante de uma relação específica, a relação pedagógica. A relação pedagógica é aquela que transforma o outro num objeto pedagogizável. Não podemos esquecer disso. E, a partir disso, eu faço uma promessa. É muito interessante que não basta, no discurso pedagógico, nomear a consciência do outro como uma consciência precária. Eu preciso prometer algo. E essa promessa diz respeito ao fato de que, se você aceitar a minha condução pedagogame, quem conduz a criança, se você aceitar a minha condução, quando chegarmos no final do processo, vamos chamar no ponto B do processo, você será melhor do que no ponto A. Observe que toda escola e toda educação promete que, uma vez que o processo pedagógico tenha terminado, nós seremos melhores. Nós todos acreditamos nisso para poder participarmos de processos escolares, por mais doloroso que ele seja, por menos que a gente acredite nisso, se vai dar certo ou não é uma outra coisa, se eu vou abandonar isso no meio do caminho é uma outra coisa, se eu não vou tirar nada da escola também é outra coisa, mas a escola vive desse processo, dessa promessa, desculpe, uma promessa que exige de cada um de nós o sacrifício da travessia. Observe que eu estou falando de coisas um pouco proto-religiosas, porque toda a pedagogia ocidental está profundamente carregada de religiosidade. Veja, eu estou falando de travessia, estou falando de promessa, como se o pedagógico fossem os hebreus que saíram do Egito para fazer a travessia do Monte Sinai, desculpa, a travessia do deserto do Sinai, em 40 anos, mas que no final eles encontrariam a terra prometida, a promessa que vai se realizar. Se eles vão chegar lá ou não, é outra coisa. O próprio Moisés não chegou. Avistou de longe, mas não chegou. Então, há uma promessa que eu não sei se vai se realizar, mas é isso que faz com que a gente entre numa relação social específica chamada de relação pedagógica. Então, se trata agora de construir esse outro. Todo o discurso pedagógico precisa construir o outro como um objeto da pedagogia. Quais são as características do outro na relação pedagógica, daquele que é ensinado? Esse outro pode ser a criança, que precisa de educação, pode ser o indígena, que precisa ser civilizado, pode ser o negro, que precisa ser branqueado. Então, a gente tem diversas formas de fazer com que o outro seja submetido um pouco ao mesmo, a uma espécie de identidade. E a educação ocidental cumpriu um pouco essa função sobre a promessa de que, a partir daí, eu estarei salvando essas pessoas. Há uma mística da salvação em toda a pedagogia. Platão queria salvar o homem da polis, da democracia. Santo Agostinho queria salvar o homem do pecado. Voltaire queria salvar o homem da tirania. Né? Kant queria salvar o homem da menoridade. Marx queria salvar o homem da alienação e da exploração. Heidegger queria salvar o homem da inautenticidade. Ortega y Gasset queria salvar o homem da massa. Paulo Freire quer salvar o homem da consciência ingênua e da opressão. Então, observe que a gente está num contínuo, digamos assim, a respeito do que a gente chama de pedagogia. Só que Paulo Freire introduz algo que não fazia parte dos discursos pedagógicos. Os discursos educativos ou pedagógicos tratavam de quê? Conteúdos disciplinares, o que é a escola, a formação do professor, as didáticas de ensino, as sociologias ou antropologias que fundamentam os nossos conceitos pedagógicos. Mas ela estava voltada, sobretudo, para a criança que precisa ser educada, muito excepcionalmente para o adulto, como é o caso de Paulo Freire, mas para as crianças que precisam ser educadas, introduzidas no mundo que já está estruturado antes delas chegarem aqui, e que, portanto, precisam se adaptar e assumir as injunções da socialização e da subjetivação deste mundo. Mas Paulo Freire introduz uma personagem que não existia na educação, o oprimido. Isso não quer dizer que não existissem oprimidos no mundo, mas o oprimido nunca foi objeto de uma pedagogia especial, uma pedagogia do oprimido. É isso que faz com que Paulo Freire termine por dividir aquelas águas a qual eu me referi no nosso primeiro encontro, essa divisão das águas pedagógicas, não é, que ele faz no lançamento do seu livro, em 1968, 69, Pedagogia do Oprimido. Mas o que é este oprimido? O oprimido não é apenas o outro do opressor, dando a impressão de que se a gente eliminasse todos os opressores, a gente teria todos os nossos oprimidos libertados. Não é bem assim que as coisas funcionam. Por que Paulo Freire considerou importante definir, então, não só o que é o oprimido, mas também o que é o opressor? Porque Paulo Freire, baseado em muitos outros autores, como Frantz Fanon, por exemplo, ele vai mostrar que o problema do oprimido é que ele alberga, ele hospeda um opressor dentro dele. Então, o opressor não é somente uma figura externa ao oprimido. Ele é também uma figura internalizada, ou seja, então o oprimido, ele internaliza o opressor, o que significa que ele pensa, sente, vê o mundo e fala como seu próprio opressor, sem sequer se perceber que ele está fazendo isso. É muito comum um escravo que se liberta imediatamente constituir outros escravos. Um ex-empregado, explorado e oprimido, que ganha na loteria, a primeira coisa que ele faz é contratar empregados que ele vai explorar e oprimir da mesma forma como ele fora anteriormente. Observe que Paulo Freire diz que o oprimido, ao se libertar, não é se libertar para oprimir os outros, não. Por isso é que ele só pode imaginar a libertação da opressão como libertação coletiva, como libertação em comunhão, como ele fala. Mas como se dá, então, esse trabalho, essa pedagogia do oprimido? Há uma coisa importante aqui em Paulo Freire, que é uma diferença que ele vai fazer, uma distinção que ele vai fazer ao longo de praticamente toda a sua obra, que é a distinção entre natureza e cultura. A natureza como aquilo que não foi feito pelo homem, aquilo que já estava dado. E a cultura como aquilo que foi construído pelos homens, como os nossos símbolos, as nossas instituições, os nossos monumentos, as nossas obras, aquelas que fazem com que o mundo adquira uma característica propriamente humana. Mas assim como essa cultura é produzida pelo homem, ela também pode ser modificada e transformada pelo homem, inclusive as instituições sociais que nós construímos. Todo o problema da dominação, ou grande parte do problema da dominação, está em fazer com que aquilo que é social, aquilo que é cultural e produzido pelo homem, apareça como sendo natural, apareça como sendo um dado, algo que já está dado, como as montanhas, ou os mares, ou os ventos, ou as árvores, ou as flores, que já estavam aqui antes dos primeiros homens aparecerem. Então, o problema nessa naturalização do cultural é aquilo que vai gerar o primeiro passo de uma pedagogia do oprimido, que é o passo da problematização, né? Da problematização da realidade. Estamos apresentando agora o segundo episódio da série Para Entender Paulo Freire, uma série de entrevistas com o professor titular da UFPE, Flávio Breiner. Ele é um estudioso da filosofia da educação e autor de mais de 10 livros sobre o tema. Falamos sobre a forma como o patrono da educação brasileira entendeu a relação pedagógica. Retomando a nossa conversa, a palavra problematizar nem sempre é bem entendida. O que ela realmente significa na visão de Paulo Freire? Problematizar uma realidade não é levantar problema ali onde o problema não existe. É exatamente fazer com que aquilo que é cultural não apareça como sendo dado, não apareça como sendo natural. Então, que a gente possa... Mas vamos partir de quê? Para Paulo Freire, o ponto de partida não eram os livros, não era a cultura acumulada nos livros, nas bibliotecas, ou na chamada cultura erudita, ou na cultura científica, mas partir exatamente daquilo que ele chama da realidade do educando. Né? Claro que a gente poderia discutir profundamente o que é esta realidade do educando, e hoje, nessas perspectivas pós-estruturalistas, né, e pós-modernas, a própria noção de realidade tornou-se uma noção bastante complicada, ao ponto de muita gente só grafa a palavra realidade entre aspas. A realidade teria perdido seu nível de objetividade para ser uma construção discursiva. Né? Então, vejo, isso coloca uma série de problemas, inclusive para certas pedagogias. Mas retornemos a Paulo Freire. Ora, a partir dessa realidade do aluno significa partir de uma realidade nomeada pelo oprimido, porque toda realidade só se torna uma realidade quando ela é a realidade para nós. Algo que não tem um nome, algo que não foi ainda nomeado, não tem propriamente uma realidade dentro da nossa consciência, é a visão da fenomenologia. Uma coisa que eu nunca vi, que nunca apareceu na minha frente, que nunca foi objeto fenomenal para mim, dos meus sentidos, e que nunca recebeu um nome para mim, simplesmente não existe para mim. Eu preciso dar um nome a algo para que ele comece a existir. Ora, então, o que significa que a relação que todos nós temos com a realidade passa pela linguagem. Então, é exatamente recolhendo elementos da linguagem que dizem respeito à realidade de certas formas de opressão que eu vou tomar como ponto de partida de uma pedagogia do oprimido. E é por isso que Paulo Freire, sobretudo num livro dele chamado Educação como Prática da Liberdade, que é de 67, portanto, anterior à pedagogia do oprimido, ele faz aquilo que ele chama de o levantamento do universo vocabular dos grupos com que ele vai trabalhar. O que significa que, se eu for trabalhar com um grupo de construção civil, por exemplo, provavelmente palavras como tijolo, cimento, cal, ferro, pedra, parede, alicerce, vão aparecer com muito mais frequência do que se eu estivesse trabalhando com um grupo de pescadores, por exemplo, que palavras como barco, vela, leme, remo, peixe, mar, apareceriam com muito mais frequência. Então, a partir desse universo vocabular, os pesquisadores vão trabalhar exatamente nessa perspectiva, né, paulofreiriana, vão recolher um conjunto de palavras, 17, 18 palavras, não me lembro agora, com um conjunto de dificuldades fonéticas, semânticas, ortográficas, né, sintáticas, morfológicas, e a partir disso é que se vai se dar o trabalho, portanto, de... que ele vai chamar de conscientização, uma palavra que não é de Paulo Freire, é de Álvaro Vieira Pinto, né, que é membro do ISEB, que eu falei na semana passada, o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né, e Álvaro Vieira era um dos grandes nomes, grande amigo de Paulo Freire, a quem ele chamava de meu mestre, né, e que pensa nesse conceito de conscientização. Então, a partir daí, o trabalho vai se dar a partir, vamos dizer, da realidade do aluno, mas da realidade nomeada pelo educando. Tal como o educando vê essa realidade, ou concebe essa realidade nomeando-a. Mas quando eu pego uma palavra como jangada, com suas dificuldades, não interessa aí, fonéticas ou morfológicas, a palavra jangada, Eu não vou simplesmente ensinar uma pessoa a dividir as sílabas JAN, GA, DA. Não, não, não se trata disso. Se trata de fazer certas perguntas problematizadoras a respeito de um instrumento de trabalho, a jangada. A quem pertence a jangada? Ao jangadeiro? A um patrão que nunca nem sequer andou de jangada? E que, no entanto, se apropria do fruto do perigoso trabalho de pesca exercido pela jangada e deixa com os jangadeiros que passam uma semana nos mares, com todos os riscos, longe da família, etc. Deixam com eles uma parcela menor de todo o sacrifício que eles exerceram e praticaram. Então, é a partir de uma simples palavra como essa que se faz toda uma análise de uma realidade social da dominação. É isso que a gente está chamando de um processo de problematização e que deveria, na verdade, incorrer ou implicar na conscientização, quer dizer, numa passagem, uma consciência tida como ingênua, entendendo que a consciência ingênua não é o sujeito que é simplesmente ingênuo para a realidade, não vê o que deveria ser visto, mas é aquele que continua acreditando que as coisas são dadas. A pobreza é um dado e não pode ser modificado. A exploração é assim mesmo, sempre foi assim. A opressão política é dessa forma, sempre foi. Aonde existiu o homem, sempre existiu a opressão política. Portanto, nada vai se modificar, porque sempre foi assim. Despertando dessa consciência ingênua, como ela foi chamada, como é possível agir? É exatamente a partir disso que se inicia o processo de criticidade. Então, a gente tem um tríptico paulo-freiriano, que lembra o tríptico hegeliano da dialética do senhor e do escravo, que Paulo Freire leu, que é essa ideia de uma alienação, autoconsciência, libertação, em Hegel, e que em Paulo Freire aparece como problematização, conscientização, libertação. Então, uma pedagogia do oprimido é uma pedagogia que envolve todos esses elementos. Todos esses elementos. Mas é preciso que antes eu possa nomear este oprimido e nomear a consciência deste oprimido, sem o que a gente não pode praticamente pensar numa pedagogia tão específica quanto aquela do oprimido. E é aí que surge uma ideia, que é uma ideia chamada de consciência, desculpe, de educação popular. O que é a educação popular? Embora a expressão seja muito anterior, a gente já encontra ela em autores como, por exemplo, Rui Barbosa, ou aqui na América Latina, em Sarmiento, por exemplo, na Argentina, a gente encontra essa ideia de educação popular, mas a educação popular estava ligada nesses autores do final do século XIX, ou no começo do século XX, estava muito ligada a um ideário republicano, quer dizer, uma escola pública que pudesse atender, obrigatória, laica, universal, que pudesse, portanto, atender a todas as camadas populares da sociedade para que elas pudessem alcançar patamares intelectuais e morais mais elevados do que aquelas camadas recém-saídas da escravidão, etc., o que nós não tivemos aqui no Brasil. Então, nós não tivemos a educação republicana no Brasil, que mostra que a pedagogia de Paulo Freire é basicamente uma pedagogia de inspiração republicana, quer dizer, não se trata, e muita atenção nisso, porque uma educação popular não é algo como, por exemplo, o povo está aí, já existe, e o que nós vamos fazer é educá-lo. Não, não, não, não é bem assim, não. O povo não é uma entidade que está aí vagando pelas ruas, aglomerado ou não aglomerado, vagando nos jardins, esperando apenas que os intelectuais venham libertá-lo ou que os políticos venham manipulá-lo. Não é isso, não. O povo é uma entidade, ora política, ora cultural. Se lembra que eu falei na minha intervenção anterior, que para os alemães eles são, sobretudo, uma entidade cultural. A ideia do Volksgeist, do espírito do povo, que vai dar origem a uma determinada concepção de nação. Enquanto que para os franceses ela é uma noção política que vai servir de base legitimante da república. O povo como entidade soberana. Tanto como entidade política. Paulo Freire é herdeiro dessas duas tradições, tanto a romântica quanto a racionalista, tanto a francesa quanto Uma que vê na cultura popular a base para a construção de um projeto nacional popular, e a outra que vê na conscientização política a medida necessária para a formação de um povo como entidade política consciente, né, e crítica. Então, aquilo que a gente chama de educação popular não é nem educação para o povo, nem educação do povo vinda de lá para cá, nem simplesmente uma educação com o povo. Não se trata de alterar o conectivo para simplesmente alterar a qualidade adjetiva da educação. Mas se trata de formar este povo, de constituí-lo como entidade cultural e política ao mesmo tempo. É esse o projeto básico da chamada educação popular. Uma constituição do povo como um projeto. Lembre-se que como projeto e como sujeito. Lembre-se que a palavra, tanto do latim, a palavra projeto, significa proiectum, aquilo que está para ser lançado, mas que ainda não se lançou. Um pré-lançamento, iectum, jectum, né, de jato, e para ser lançado. Então, o povo como projeto significa que ainda não se constituiu como povo. Mas o povo como sujeito, a palavra sujeito, sub-iectum, aquele que também ainda não se lançou. Ou seja, aquele que ainda precisa se tornar não objetal, que precisa se tornar autônomo, que precisa se tornar senhor da sua própria história, para usar uma expressão muito utilizada no século, nos anos 60 e 70 também, tal, na minha época, na minha juventude, né? E de participação política, estudantil, etc. Então, o povo como projeto e o povo como sujeito, portanto, não como objeto, mas como projeto ao mesmo tempo de classe e como projeto nacional, ou melhor, como projeto nacional popular. Então, e o projeto nacional popular, de inspiração zébiana, e a professora Vanilda Paiva tratou numa das teses dela, né, Paulo Freire, Nacional Desenvolvimentismo, exatamente sobre a influência do ISEB, do Instituto Superior dos Estudos Brasileiros, no pensamento e na constituição do pensamento de Paulo Freire, que é uma tese bastante válida, a meu ver, né? Não é possível negar isso, e, ao mesmo tempo, de ver a nação como nação autêntica, a nação que tem um projeto próprio, portanto, que não está submetida ao imperialismo nem à vontade de outros povos, e uma nação que encontrou no povo a sua mais autêntica expressão cultural. Vejam que esse momento da expressão cultural popular já vem dos anos 20, como eu assinalei, lá com o movimento modernista, com Maria Andrade, com Roquette Pinto, com Câmara Cascudo, com Gilberto Freire, mas também nos anos 60, 50 e 60, com uma pedagogia específica que vai buscar no povo os elementos da sua cultura para oferecer à nação um projeto popular, portanto, baseado nesta compreensão que o povo, na compreensão cultural que o povo tem do mundo. A burguesia é cosmopolita, a burguesia não pode nos dar uma resposta nacional. A burguesia cheira a dinheiro, dinheiro não tem cor, dinheiro não tem pátria, dinheiro não tem nação, dinheiro não tem cheiro, né? O que faz a diferença das entidades nacionais são as culturas particulares de cada nação, aquilo que os românticos chamavam de Volksgeist, de espírito popular. A psicologia nacional, era um termo muito forte dos anos 50, a psicologia nacional reside na cultura popular. Então, Paulo Freire também não escapa dessa injunção, digamos, romântica, que estava muito forte nos trabalhos daquela época. Quem analisa isso muito bem é o professor Dante Moreira Leite, na tese de livre docência dele, na USP, em 1954, chamado Caráter Nacional Brasileiro, né? Ele analisa, inclusive, a obra de Gilberto Freire. E, mais tarde, na continuação desse trabalho, o professor historiador também da USP, Carlos Guilherme Mota, analisa, dando continuidade ao trabalho de Dante, que é um longo estudo também de livre docência chamado Ideologia da Cultura Brasileira, né? Já nos anos 70. Para quem chega agora, estamos apresentando o segundo episódio da série Para Entender Paulo Freire, em entrevista com o professor da UFPE, Flávio Breiner. Ele é autor de livros como Para Além da Educação Popular, sobre o pensamento do educador. E conversamos agora sobre o que são a pedagogia do oprimido e a educação popular. Voltando ao processo pedagógico, como a gente pode, por fim, entender esse conceito? Então, o que eu quero tentar mostrar para vocês nesse nosso segundo encontro é que nós tivemos uma noção de pedagogia, portanto, uma noção que procura entender o pedagógico não simplesmente como teoria, mas como uma nomeação da consciência do outro e uma consciência que exige uma intervenção pedagógica. E essa intervenção pedagógica se dá por quem já está consciente que, portanto, já passou por um processo pedagógico. Segundo, que há um objetivo a ser alcançado, que é me fazer me tornar melhor do que eu já sou, e, em termos paulo-freirianos, sair de uma consciência para outra, que a gente está chamando aqui de uma ortopedia da consciência, na verdade. Então, todo projeto pedagógico, no fundo, ele é uma ortopedia da consciência. Ou, se vocês quiserem, uma ortopedia do olhar. Nós estamos olhando para o lado errado, nós estamos olhando para o fundo da caverna. Por isso que eu sempre uso, nas minhas aulas, eu uso sempre uma metáfora dos óculos. Eu não sei se eu me referi a ela na semana passada, acho que eu não falei sobre isso, não. Nós não nascemos com óculos, né, como esse que eu tenho no rosto. Mas a cultura familiar, a cultura escolar, a cultura religiosa, a cultura partidária, todas as culturas e instituições que eu frequento vão me colocando óculos, quer dizer, vão me colocando formas de ver o mundo. Com o meu alcance ou com a minha miopia. Mas só que eu me acostumei de tal forma a ver o mundo através desses óculos que eu não percebo mais que tenho óculos. Ou seja, quando eu me olho no espelho, como naquele poema de Fernando Pessoa, quando eu me olho no espelho, eu não percebo mais a máscara que eu uso. O trabalho de uma pedagogia da conscientização é aquele em que, primeiro, eu tenho que tomar consciência de que eu uso óculos. Segundo, que eu preciso retirar estes óculos do meu rosto. Mas retirar os óculos do rosto é como aquele sujeito que se liberta da caverna sozinho e que vai passar do escuro para o claro. Ele vai sofrer um encandeamento, ele vai sofrer um incômodo terrível, porque ele não vai ver o mundo tal como ele gostaria, como ele foi acostumado a ver. O terceiro passo é dizer, a partir de agora, sou eu quem vou dizer qual é a receita dos meus óculos. É bastante difícil isso. Ou seja, assumir o seu próprio projeto de dizer como é que eu quero ver o mundo, como é que eu preciso ver o mundo, para não ver o mundo através dos olhos dos meus opressores culturais que colocaram óculos no meu rosto e que eu nem sabia que usava. Estou usando aqui um pouco essa metáfora oftalmológica para mostrar para vocês o quanto é difícil esse trabalho, portanto, de conscientização que está previsto no trabalho de Paulo Freire. Mas aí a gente entra num terceiro problema de uma pedagogia de natureza popular, que é o dilema que Paulo Freire vai tratar na Pedagogia do Oprimido, que é entre bancarismo e dialogismo. O último ponto, então, dessa minha intervenção de hoje. É claro que há uma tradição, aquilo que a gente chama de escola tradicional, é aquela centrada no professor, centrada na transmissão de conteúdos, né? O que Paulo Freire tem, vai do professor para o aluno, que o professor fala, o aluno escuta, o professor avalia, o aluno é avaliado, o professor qualifica, o aluno é qualificado, o professor aprova ou reprova, o aluno é aprovado ou reprovado, quer dizer, uma relação vertical e altamente hierarquizada, que a gente chama, portanto, de uma escola tradicional, de educação tradicional, verticalizada e hierarquizada. Paulo Freire é contra isso, vem de uma tradição americana, do pragmatismo americano, a tradição que vem da escola nova, né? Por isso aqui um educador brasileiro chamado Derneval Saviano chamou Paulo Freire de escola novista popular, o que desagradou profundamente os paulofreirianos, que têm horror à escola nova, porque ela representa uma pedagogia liberal americana e que os nossos paulofreirianos consideram que Paulo Freire é um revolucionário e jamais poderia ser chamado de liberal. Uma besteira que eu acho que não precisava chegar a esse ponto. Mas o fato é que Paulo Freire chama isso de bancarismo, ou de educação bancária, aquela em que o professor deposita conteúdo nos alunos e depois vai sacar esses conteúdos sob a forma das avaliações, foi o que eu disse na minha aula, repita exatamente o que foi que eu disse, como se fosse, então, um banco de crédito e de saque, não é? Que você deposita e depois vai sacar. Então, essa ideia, claro, ganhou o mundo, e essa ideia fez uma boa parte da fortuna pedagógica de Paulo Freire. Uma tese que eu acho que é uma tese problemática, mas podemos discutir isso em outro momento. Ao que ele, então, propõe uma educação dialogal, né? Ou dialógica. A palavra diálogo é uma palavra, em geral, muito mal interpretada pelos próprios paulo-freirianos, porque eles terminam fazendo com que o diálogo seja a antípoda ou o contrário do monólogo. Então, o monólogo do professor em sala de aula, e então se contraporia à dialogicidade do professor libertador, professor conscientizador, professor, né, educador popular. Ora, em primeiro lugar, diálogo não é o contrário de monólogo, né? Dia em grego, mono quer dizer um, uma só voz, monólogo. Mas dia não são duas vozes, não são duas vozes discutindo. Dia significa travessia. Lembra quando eu falei daquela travessia do deserto do Sinai? Volta agora a ideia de travessia, não é? Uma ideia proto-religiosa, não é? A travessia, o que é que nós atravessamos? Dialogia vem, portanto, do grego. Dia significa travessia ou através de diáfano, diacrônico, diagonal, tem o mesmo prefixo, desculpa, sufixo. E aqui a dialogia é a travessia de algo pela palavra. Então, algo precisa ser atravessado numa relação dialógica pela palavra. Mas o que é que vai ser atravessado pela palavra? O que vai ser atravessado são as diversas significações que nós atribuímos ao mundo. Essas significações que só podem ganhar corporeidade na linguagem, nas palavras. Então, é exatamente através das palavras, exatamente aquilo que nós, os instrumentos que nós dispomos para dar significado e nome ao mundo. É exatamente analisando o conteúdo ideológico ou semântico dessas palavras que nós podemos alterar o significado delas. Por exemplo, pobre. Se você dissesse pobre para São Francisco de Assis, ele diria para vocês: é a eles que pertence o reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um pobre, do que um rico entrar no reino dos céus. Logo, o pobre é o eleito. Mas se você diz numa sociedade contemporânea, pobre ou pobreza, isso é vergonhoso. Uma sociedade que avançou tecnologicamente e que guarda uma multidão de pobres, é uma sociedade vergonhosa que não conseguiu nem sequer se constituir como sociedade igualitária. Então, observe que a mesma palavra pode ter, em contextos muito diferentes, significados muito diferentes. É exatamente por isso que a palavra é, talvez, a dialogia, a travessia do mundo pela palavra, é que é um instrumento central de uma pedagogia popular como freiriana. Talvez aquilo que a gente chama de uma educação popular, para terminar, ela se assemelha muito a um discurso que eu li uma vez de Péricles, grande estadista ateniense do século V a.C., e que logo depois da Batalha do Peloponeso, ele se referiu aos mortos, né, mortos no campo de batalha, e fez um discurso chamado a Oração Fúnebre de Péricles, em que ele começa se referindo aos ancestrais, era obrigatório nos discursos públicos dos homens, dos estadistas atenienses, e ele diz: esses homens que aqui morreram, eles morreram para defender uma ideia, a ideia da polis. A polis não é a ágora. A ágora, a praça pública, é um lugar para onde a gente vai. Mas a polis é algo que nós levamos dentro de cada um. A polis é uma prontidão, é uma disposição do espírito voltada para regular os conflitos humanos através da palavra argumentada, que é o princípio da democracia. Eu acho que a educação popular tem algo a ver com essa oração fúnebre de Péricles. Portanto, a educação popular não é algo que a gente vai aprender numa faculdade, vai aprender numa disciplina de educação popular. A educação popular é uma determinada disposição do espírito, uma determinada prontidão, até moral, mas também intelectual, para tentar encontrar o outro e discutir com esse outro os diversos significados do mundo através de um atravessamento das palavras. É isso que significa educação popular. Professor, sobre as ramificações da obra de Paulo Freire, existem alguns esforços de sistematizar essa disposição para regular os conflitos. Como é que o senhor vê essas tentativas de transformar a disposição para o diálogo em técnica, como é a comunicação não violenta, por exemplo? Eu acho que Paulo Freire não concordaria absolutamente de forma nenhuma com isso. Quer dizer, primeiro, não existia um método, Paulo Freire, ele próprio abandonou. Se há uma das palavras que ele abandonou, foi o método, né? O professor Jarbas Maciel, que foi meu professor, inclusive, de epistemologia histórica, e está vivo ainda, que foi um dos grandes colaboradores de Paulo Freire no Serviço de Extensão Cultural da antiga Universidade do Recife. Criou essa ideia do método e, inclusive, do sistema Paulo Freire, a qual Paulo Freire não aderiu. Ele teve muita precaução com isso aí. Então, eu acho que hoje, em diversos grupos que eu frequento há mais de 20 anos o grupo de educação popular da AMPED, eu percebo a utilização de Paulo Freire como técnica. Ora, talvez a pior coisa que a gente possa fazer com um autor que trabalhou com uma razão de natureza substantiva, quer dizer, qual é o fim da educação? Qual é o fim da formação? O fim entendido aqui como uma finalidade sem fim, já que o homem está marcado pelo seu inacabamento. Nós nunca completaremos nossa humanidade. No dia que a gente completar nossa humanidade, a gente não tem mais nada o que fazer por nós mesmos. Portanto, a gente também não precisa mais de liberdade. Então, é bom que a gente seja esses seres inacabados, porque permaneceremos livres. Mas é exatamente alguém que pensou a educação como uma finalidade sem fim, que não pode ser transformada em razão instrumental. Transformar Paulo Freire em técnica para a resolução de conflitos, me parece talvez a pior deformação que a gente possa transcrever e promover num autor que teve preocupações de natureza completamente diferente, que eu chamaria de naturezas de razão substantiva. Eu acho deplorável isso. Mas veja, um autor não pode ser responsabilizado nunca pela recepção social de sua obra. Não pode. Eu coloco uma obra no mundo e essa obra vai se prostituir, ela vai passar de mão em mão, se prostituir aqui, vai passar de mão em mão. Eu não sei que usos as pessoas vão fazer dos conceitos que eu elaborei, das ideias que eu coloquei publicamente. Elas vão fazer os melhores e os piores usos. Observem o que o Escola Sem Partido diz de Paulo Freire. Observe o que é que o Movimento Brasil Livre diz de Paulo Freire. Paulo Freire não pode ser responsabilizado por isso. Então, há grupos, por exemplo, hoje, né, que dizem que Paulo Freire é o responsável pela desgraça da nossa Bia Kicis, por exemplo, e diz claramente e publicamente que Paulo Freire é o responsável pelo nosso fracasso educacional. Ora, a gente passa 520 anos sem oferecer nenhuma educação para o povo. Quando oferece, ou é desescolarização, ou é educação de péssima qualidade, quando essa educação é avaliada internacionalmente por critérios como o PISA, critérios extremamente duvidosos, e reflete e revela o fracasso da nossa educação, a culpa é de Paulo Freire. É muito interessante, né? Quais são esses aspectos que o PISA não é capaz de refletir em relação à educação? O PISA é um padrão internacional de avaliação baseado em determinadas exigências mercadológicas e a partir de um princípio pragmático elaborado pelas universidades americanas, que elas procuram impor a todas as nações para que elas pudessem se avaliar ou avaliar os seus pressupostos educacionais e as finalidades dos seus sistemas escolares a partir de um pressuposto que não foi gerado pelas educações nacionais. Ou pelos objetivos estabelecidos pelos educadores nacionais. Ora, qualquer pessoa que tenha trabalhado com educação comparada sabe que você não pode comparar o que não pode ser comparado. Se você tem projetos educacionais, perspectivas educacionais, fundamentos educacionais que não se adequam aos princípios pragmáticos ou mercadológicos, você não pode avaliar todo mundo pelo mesmo método. Ora, achar que um sistema educacional pode ser avaliado apenas pelo desempenho em matemática ou pelo desempenho na língua vernacular, é dizer que toda a educação não passa de instrumentalização para adequação a estruturas mercadológicas que nós não dominamos. Portanto, você abandona completamente a perspectiva do sujeito para dizer: não se preocupe, meu amigo, você não será nada mais, nada menos do que um objeto autoempreendedor, um neossujeito voltado para uma adequação ao mercado global que lhe espera. E fora disso, você não tem salvação. Na Idade Média, o lema do cristianismo e da cristandade era ex ecclesiam nulla salvat, Fora da igreja não há salvação. Hoje é ex mercatus, nula salva. Encerramos aqui esse episódio agradecendo pela participação do professor Flávio Breiner na nossa entrevista. Até o próximo episódio, quando encerramos esta série abordando Paulo Freire hoje, os dilemas de uma educação humanista, relações com o mercado, a esperança e interpretações equivocadas que Paulo Freire tentou reparar. Esse foi o segundo episódio da série Para Entender Paulo Freire. A produção e o roteiro deste programa foram feitas por Lucas Dantas, estudante de rádio, TV e internet da UFPE, e por mim, Marina Pinheiro, estudante de jornalismo, sob a supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição, Lucas Dantas. Este programa também fica disponível em formato de podcast e nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo programa.